Pena 631 no ouro, passa bomba e desça para 2000 sem restrições, autorizado a aproximação ILS, aguarde transferência de comunicações. 2000 agora. Pronto para cópia. Prossiga, pronto para 3304. Autorizado Brasília, 360 vetores do Luno 7, subida água, transição elefa, primeira curva direita, código 5074 e o controle 120 decima 8. Autorizado Brasília, 360 vetores do Luno 7, decola da DF, curva direita, agora elefa. 5074 transponder 1208 controle para 3304. Então 3304, correto, já para posicionamento. Azul 4299, chama agora o centro Recife, 133-25, alterno 125-1. Centro Recife, 133-25, alterno 125-1, azul 4299. Localizador visual cabeça, 6391. Também 6391, chama agora a torre 118, decimal 95. 295. Salvador 6311, ILS pista 10. Salvador 6311, posto autorizado pistando 0, vento 150 graus, 10 máximo. Autorizado posto 6311. 150 com quanto? Vento? Não entendeu. Vento 150 graus, 099. Perfeito, obrigado. Salvador, bom dia, gol 2196. Na posição 6 para pushback acionamento. Então já era meio autorizado, chame táxi, gol 2196. Para parar táxi, gol 2196. Sabemos o meu Charlie X-Ray, controle Salvador, aciona identificação, mantém condições iguais, chame Miguel Defesa, ajuste navegação. Da presença autorizada, vou direto a CEASA, siga a rota dela. 6302, posto de acionamento, posição 03. Então, a gente está vendo em Salvador no 021. O Xanel 6302 totalmente pronto, refia de imediato. Frente pronto, o operador de siga está subindo aqui a escada, se querem mover, se direto. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, chame 6302. Metro do Nuno, escola 05, libere próximo direito, chame controle de solo, 2 zona decimal 1. Salvador, livre, 2 zona. Na 6 no 1, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Salvador, eu sou 3304, mantenha a posição. Guarda, né? Para o táxi do voo 2196, tem 93 a bordo, autonomia de 3 horas, altera com 20. 96, táxi aprovado até a ponta de espera da pista 10, via parte 1, táxi Índia, ponta de espera torre 1195, quem nega 1021, segue R12 da Avianca com o número 2. 34 Índia, 7, aponto espera a torre 118, décimo 5, seguindo o aberto, o 219. O 63, 12, Oceané, para nosso início, 154 a bordo. Estamos com a autonomia de 3 horas de alternativa Salvador. Oceané 6312, táxi aprovado até o ponto de espera da Pistino 0, direita via Taxway Índia, ponto de espera torre 118.95, Kenyanga 1021. 21 no ajuste, 95, ponto de espera, pronto, pegar, 6312. Espera o táxi 3304. Alô, Salvador, está 3179. Prossiga. Eu vou precisar de um acionamento na posição, estamos no finger 09. Eu vou precisar de giro de motor aqui na posição. Gente, autorizado o acionamento, chame pronto para pushback. Não, negativo, sem push, eu vou precisar de um acionamento, depois eu vou cortar os motores e só após eu vou chamar para o push. E acionamento novamente. Gente, autorizado. Autorizado, graças. Só se eu tivesse de óculos na nave da companhia, mas eu vou me atrasando. P3 no 1, no Juliette, portão 02. Juliette, 02. Rodolfo, 3859, copiamos a informação de Lima, cópia Curitiba. TAM 3859, formação Lima confere, autorizado Sierra Bravo Charlie Tango, via Pêndulo 21, segue conforme rota, nível 360. Decolagem na piscina 0, curva à direita, saída Arbor, após voa, posição Elefa. Transponder 51, 11, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Salvador, Curitiba, nível voo 360, conforme voo, aerodia inicial, Pêndulo 21. Recorda pista 90, curvando à direita, perfil da Arbor, transição Elefa. Código 5111 e saída 120.8, TAM 3859-04. TAM 3859, cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento. 3859, gente. Voo 1160, controle Salvador, acione identificação, desça via chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 021. Via Mari até 050 1021, 1160. Possibilidade de vamos direto ao externo? Você para o controle, gol 1160? Autoriza a proa direta do Índia Sierra para o gol 1160? Certo, mantém a chegada. Mantém a chegada 1160. 0, vento no 50 graus, 121. Marinha decola, Xaramia 302. Salvador, gol 2196, com o número 2.0 da 1-0. Gol 2196, bom dia, após a rolagem do Airbus da Avianca, autorizado olhar e manter, com o 1-0. Após a rolagem, eu me mantenho, o 2196. Decola separada, né? Gente, eu já não meti, dando 2. Bom, 3 horas. T304, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1 e Táxi Índia, ponto de espera Torre 1, 18, 95, KNH 1021. T21, Pátio Índia, no ponto de espera Tiveram metro 312, decolado 213, chama o controle de Salvador 120.8. 08, bom dia. Prazer, saída Pulca, transição Caju para o nível de voo 350. Pulca, Caju, 350, 6302, pode voar na frente de Pulca. Seja direto Pulca, chanel 6312. Mando Pulca, 6312. Colagem autorizada para o turno 0, vento 150 graus, Sou 3304, autorizado ali, manter o estono zero. Ali mantém no ano zero, sou 3304. Decolado 15, chama o controle Salvador 1208. 1208, bom, 2196. Controle Salvador, bom dia, voo 2196. Voo 2196, contato, radar na decolagem, desculpa, via saída da Elton. Para o nível de voo 360. Daião para o 360. Azul Salvador, bom dia, tá 3663, Guarulhos 340, mesma informação aqui, autorização do plano de voo. 663, informação em Curso Lima, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, via Vesluno 0 até Taubaté, nível 340. Decolagem da piscina 0, curva direita, saída da El, Leda, Motivan. Transponder 5131, controle Salvador 120.8. Informação Lima, Guarulhos 340, Taubaté, decolando 10, curva direita, da El, Leda Motiva. Salvador, controle 120.8, 5131, TAM 3663. Aeronave inicial, Abisluno 0, TAM 3663. Abisluno 0, inicial, TAM 3663. Planejamento correto, chame pronto para o estacionamento, TAM 3663. Camarada, 3663. Salvador, TAM 3859-04, puxe bem estacionamento. Autorizado, chame táxi, TAM 3859. Eu puxo TAM 3859. Mato. Doutor, Estrela 3304. 3304. Qual é o tração estacionado? 5074, acabou de decolar. Qual é o conforme autorizado, Estrela 3304? 3, autorizado, nível 3, mas subir, 3304. O 1160 está autorizado a final do procedimento de LS X6, estou no 0, desça para 2 mil pés, altímetro no 021, reporte estabilizado. Desça 2 mil, reportará estabilizado o final do LS da 1160, 1160. Tanã 6312, chama agora o centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 45, 6312, boa. 2859, táxi aprovado, da ponta de espera da pista no zero, direita via Índia, ponta de espera torre, 118, decimal 95, PNH 1021. Até o ponto de da pista 90, monitor 295, 1021, tá 3,8 graus. Ou 2196, chama agora o centro Recife, 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1. 133, 25, 125, 1, Salvador approach, azul 2590, good morning. 2590, good morning, Coquetel, clear my arrival, from set 1021, descend to set level 050, set 1021. Clear to 050, azul 2590, mari. Salvador, Papa Romeo Golf Juliette, Golf. Papa Romeo Golf Juliette, Golf, controle. Golf Juliette, Golf, decolagem. Vamos para o controle? O Golf Juliette Golf decolou de Serra. A gente vai manter sobrevoo no setor norte, próximo a Interlagos. Autorizado, Papa Romeo Golf, Juliette Golf, apenas confirma a altitude. Tempo fez. Autorizado, altitude em Salvador no 021. Positivo, estacionado 0117, confirma. 0 graus no 09. A linha aí decola pistão no 0 para o TEA 3859. Tá, até a escuta do controle. Senhor Salvador, bom dia, com 1184, informação é a Lima. 1184, controle Salvador. Ação de identificação, desça para o nível de voo 060 autorizado, chegada à área, altímetro no 021. 060, Mari 2021, 1184. 3304, agora o final do princípio 126, decimal 0, alternativa 128, decimal 8. Registro 260, 28, 3304, bom dia. 1160, estabilizado. 1160, agora sub 118, decimal 95. 1895, com 1160, bom dia. Bom dia, gol 1160. 1160, continua a aproximação, guarda pista livre. Na escuta, 60. 4, vetoração para rebaixamento, curva direita, proa 050, limite localizador. Sobre vetores, a proa 050, limite lógico, 1184. Certo. Confirma na OTAN 3663. Autorizado, chame o TAC 3663. Repouso na 190, gol 1160. Decolado aos 26, chame o controle de Salvador, 1208. 208-3859. Salvador, 3859, bom dia. Transfere, passa agora 1300 pés do Cidar, bora. 3859, bom dia, contato com o radar na decolagem, que pode sair da árvore, transição elétrica para o nível de voo 360. Arbor LF 360, quando possível, voa de Arbor, o LF te agradece, o TAN 3859. Após 2000 pés, vou direto LF. 2000, vou LF, o TAN 3859. Passando com o meu Charlie X-Ray, reporte visual com a pista, vamos ver. Já no visual. Faz transferência para a torre. Solo 160, solo 28, libere para a direita, controle solo 1211. Direita 211, 1160. O 1184, reduz a velocidade 2209. 2209, 1184. Azul 2590, vetoração para final, procedimento LS XY0, curva direita, proa 045, limite o localizador, desça para 3 amperes, altímetro no 021. Controle, confirma com o Romeu, Charlie XA, é para guardar ou chamar a torre? Chama agora a torre 118, decimal 95. Torre 2950, obrigado. Azul 2590, copia o controle? 2590, prossiga. Redoração, para final de procedimento LSXV, direita pro 045, descendo para 3 mil pés. 045, descendo para 3 mil pés, Azul 2590. DAN 3859, vetoração para evitar tráfego na chegada à mara, curva direita, proa 310, limite será voar 20 milhas nessa proa. 310 é a proa, DAN 3859. Oxené 631, formação Lima, confere, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeo, via Pesluno 0, segue conforme rota. Nível 360, decolagem da piscina 0, curva direita, saída da El Leda Motiva. Transponder 51140, controle Salvador 120, decimal 8. Maravilha, autorizou 360 para Guarulhos, a rota conforme o plano via Pesolo 10. Decola piscina 0, curva direita da El Leda Motiva, 51140, código 208, a frequência do controle para 6319. Puxinamento 3111, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Bora. 4000 no 021, no 1124. 663, o POB, temos 170, terra no galhão com 3,50. 3663, taxa aprovada até o ponto de espera da piscina 0, via... Pátio 1, táxi Índia, ponto de espera 2118, décimo 95, NH 1021. 1021, NH, táxi até a ponte de espera 0, Lagos 8953, no 663. No 60, mantenha posição, pode passagem das bandas da TAM, ingresso Juliette, posição 10. Posição, ingresso na Juliette para 10, no 160. DAN 3859, após cruzar o nível de voo 120, está autorizado direto para o Obdude. Após 120, confirma a posição? Obdude. Só um segundinho, deixa eu achar ela aqui. Obrigado. Podia soletrar essa posição aí? Costa Bravo Delta, Costa Delta, 228, como soletrar ela? Salvador da 3859. 3859, controle. Essa posição não faz parte da sua navegação? Tem como soletrar ela para a gente próxima posição? Oscar Bravo, Delta e Uniforme Delta. Controle, é o Golfo Juliette Golf? Golfo Juliette Golf, controle. Se o Golfo Juliette Golf vai manter a presente posição, realizando a sua remetida, poderia confirmar o vento para a orientação? Vento 160 graus com 149. Graças, controle. Na escuta permanente. Toda após a posição Obdude, vai voar com a posição. Foi a Lefa e mantém a rota DAN 3859. Voltamos agora para o de Lefa, então, DAN 3859. Entre o DAN 3859, foi a Lefa. Foi solicitado ao centro uma proa mais à frente que ajudasse seu voo, mas pelo que estou vendo acabou atrapalhando. Vou elevar e manter a rota. Sem problema, já está voando para o Jobidude, eu posso ir para a posição mal, por favor, a LF intercepta de novo a aerovia. Azul 2590 está autorizado a final do procedimento LFX 310, desça para 2 mil pés, altímetro no 021. Para o localizador, direita proa 065. 065, descendo para 2 mil pés, ajuste no 021, autorizado LFX X-ray, pistão no 0, azul 2590. A 3859 chama agora o centro Recife 12. Meia decimal 0, alterne 128 decimal 8. 360-282, obrigado. O 1284 está livre, intercepta o localizador? O 1184, desça para 3 mil pés, reduza a velocidade 2109. Aguarde para interceptar, vai passar o curso do localizador. Vai seguir traço na aproximação, Alfa Tango 72, operação com LP23, separação mínima de 10 minutos. Sim, então mantenha para 50, vai passar o lock, reduzindo 209 então, do 1-1-4. Correto. Reduza 200 se tiver condições e desça para 3 no pés, altímetro no 021, aguardando o vetor final. Sim, 3000 aguardando o vetor final, 1-1-4. Controle Salvador 208. 208, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3663. TAM 3663, bom dia. Contato radar na decolagem, subavia saída da aérea, transição módica para o nível de voo 340. Subindo via para o nível 340, TAM 3663. Azul 2590, LS X-ray, pistão 0. O 1184, reassuma a navegação por Adituna, desça para 2 no pés, está autorizado a final do procedimento LS X-ray, pistão 0, reporte estabilizado. Gente, pro Adituna, intercepta o ILS, está autorizado, o 1184. Azul 2590, chama agora a torre 118, decimal 9. No noite desse 95, obrigado, bom dia, bom trabalho, azul 2590. Controle, possibilidade de mais 5 milhas nessa prova para atender o estúdio, 1984? Está autorizado. Sim, 1984. Valor, ano 648, informação Lima. Voo 1648, controle Salvador. Acione identificação, destravia chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 021. Chegada a Mário, 050-1021, voo 1648. 2590, pouso autorizado pistão 0, 150 graus, 129. Autorizado pouso, 10 azul, 2590. Autoriza da Elfo, está 3663. Autorizado direto Leda, está 3663. Lida, ok, obrigado. Indo para onde, Duna? Vou 1184. É que reporte estabilizado? Forma estabilizada, 1184. Certo, Paulo. Só um minuto para a Codeca, Data Fox. Eco Delta Fox, copia. Autorizado Sierra Índia Romeo Índia, nível 045. Decolagem pista 17, curva direita, corredor axé, restrito 1 mil pés, da liberação do controle. Transponder 0160, controle de Salvador 90.8. Fox, cotejamento correto, confirme parte POB. Chame a torre para acionamento, táxi decolagem, ajuste de altímetro no 021. Azul 2590, Solos 41, próxima direita, controle de Solos 2111. Próxima direita 2111, Azul 2590. Cara, assinado 0154, mantém condições visuais no momento 510, altando 3 Salvador 1021. Procedo corredor Vera Cruz, recorte para o ingresso no corredor Interlagos, confirma apenas o POB. Corte para isso. Estabilizado, voo 1184. Voo 1184, chama agora a torre 118, decimal 9. 895. 3663, chama agora o centro Recife, 1233, decimal 25, volta em 125, decimal 1. Pode confirmar a primeira, primária? 133, decimal 25. 13325, obrigado e um bom dia. Salvador, Salvador, bom dia, voo 1621. Voo 1621, no controle de Salvador. Com identificação dessa via chegada ponto para nível de voo 060. Ajuste de altímetro no 021. Bom, 060, voo no meio. Papatão, os velhos que é daquilo... Qual tipo de aeronave? Charlie 182. Voo 1648, está autorizado a final do procedimento LS aqui, sua edição no 0, deixa para 2, não sai, altímetro no 021, reporte estabilizado. 21, reportar estabilizado, 648. Professor Salvador, bom dia, 13296, informação Lima, passa 185 a 150. Identificação dessa via chegada a ponto. com a gente, via chegada máxima, para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 021. Estão descendo via para o 060 na Mari, velocidade 329B, ajuste no 021. Bom, no 621, desça para o nível de voo 050. 050, bom, no 621. Prossiga. Abra da Fox, direcionamento, chame táxi. Na posição número 2 para o pushback acionamento. 6319, autorizado para acionamento, chame táxi. 319. Delta Fox, livre táxi, chame o posto de espera, táxi com a mão. Uno 84, solo 46, libere próximo à direita, controle solo. 121, décima 1. 211, chega até logo, 184. Até. Salve Salvador, bom dia, 1184. Show 1184, táxi aprovado de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 1184. Bono 621, confirme sua velocidade indicada. 270. Confirme sem condições de manter a presente velocidade. Velocidade até a proximidade de pelo. Afirmativo. A gente mantém a reposta para a redução. Reportando. 3896, confirme sua velocidade indicada. 280. 3896, reduz a velocidade para 2409. 2409, 3390. Juliette Quebec, Silva, Nova Estacionamento 6311, nosso POB de 162 a bordo com 5 horas e 20 altera no galeão. Você tem autonomia? 5 horas e 20. Táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, direita via Índia, ponto de espera torre 18 decimal 95, NH1 no 021. Tenente Ponte 0895, 621. Azul 2710, São Salvador. Centro da Lima, nível 170 para Aracaju. 2 Salvador, bom dia, Patango Juliette, Quebec Kilo. Patango Juliette, Quebec Kilo, chame sobre a Enrimar. Quebec Kilo, para sobre a Enrimar. Decolagem na pista 10, curva à esquerda, saída Conde. Transponder 0277, controle Salvador 190.8. Autorizado 190 para Aracaju, golpimento 77, decola da 10 por esquerda na Conde, transponder 0277. Controle, por favor. Nível 190, controle 190.8. Nível 190.20, controle azul 27.10. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento, azul 2710. Está chamando. O 1184, Juliette, portão 04. 04 e Juliette, 1184. Três 896, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, seu limite é o localizador. 020 na proa, limitado pelo localizador de 060, 3896. Voo 1648, estabilizado. Voo 1648, complete o sinal do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118.95. 1899. Voo 1621, deixe a via para 2000 pés, o ajuste 1021, autorizado o sinal do procedimento LS X-Ray, reporte quanto estabilizado. 2000, reporte quanto estabilizado X-Ray, Voo 1621. 3896, desça para 4.000 pés, o ajuste 1021. 4.000, 1021, 3896. Corre, Salvador, bom dia, Gol 648, passando de a Serra ao instante. Pouso 0, 1 0. Papatango, Eco, Delta Fox, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés no corredor Axé, reporte no farol da barra. Ok, autoriza o ar direto, Siri, radial, ideal 235, zero, no nível 045. Eu acho que a minha 319 na ponte espera, pronto. A minha 319 mantém na ponte espera. Mantém a ponte espera, tem visual para na abração. Tango Eco Delta Fox, quando possível, ser chamado para pouso. Quebec Kilo, você recebe da final, Dona Sete. Sim, Juliette, Quebec Kilo. Eu sou o 340, Guarulhos. E informo aqui é o Lago da Florida. Gente, o 2065 autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeo. Via Upper do 10, Piraí, DCT1 base, segue conforme rota, nível 340. Decolagem da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5163, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, nível 340, 10, Piraí, base, conforme rota. Decolador 10, curva direita, Bael, Leda, Mótica. O reajuste do transponder 1208, controle Salvador. 2 a 20. Gol, 2065, alojamento correto, chave pronto para estacionamento. Decolagem autorizada no pistão 90, vento 960 graus, 129. Autorizado a decolagem, pistão 90, tinha 63. Juliette, pistão 01. Alfa Juliette, pistão 01, número 642. Para interceptar o localizador, curva à direita na proa 070. É, o 070 precisa 3296, né? Confirmando. Afirmativo. É, 3296. Pode ser para 2000, da 3296? 3896 desce para 3000 pés inicialmente. 3000, da 3296. Na 3896, inicie redução para 1970. Reduzimos a 3296. ONU decolando 55, controle.